continuando o assunto aqui, galera, vamos falar agora de um desenho que marcou muito a infância da maioria das pessoas, que é Dragon Ball Z. Comentários? Maída, você que deveria adorar? Não a minha infância. Jamais assisti esse negócio. Ô, louco, herege. Eu só dava risada, porque tipo, eu tava esperando começar um outro desenho, né? Aí do nada eu ouvia Super Saiyajins e Kamisa Ma. Aí eu ficava pensando umas pessoas com uma Super Camisa má? Saiyajins. É, tem o Kamisa Ma também, tem. Camisa má pode ser cruel. Aí eu ficava, aí ficava imaginando, né, o É Goku com camisa Super má. Saiyajin. Ah, ficavam zoando no. Isso daí era coisa de Orkut. Tinha uma Eu imagino. comunidade que era Goku Super Saiyajins. Aí de uma imagem mó tosca do Goku com uma Super Saiyajins. Eu tava Não. nessa comunidade. Eu imaginei o camisa má, uma camisa com a cara do Bad Boy. Uma Era camisa uma má. camisa. Bad Era uma boy, camisa com uma. No Orkut era uma camisa com um dos. Era um verdezinho, assim. Eu não sei o nome dele. Ele era verde, tinha a cabeça verde. Umas orelhinhas, assim. Ah, o Piccolo. Deve ser. Aí era uma camisa branca com a cara dele, que era o camisa má. Então, o Dragon Ball, legal é que quando estudava de manhã, educação física era tarde, né? E educação física começava 4 horas da tarde. 80% dos meninos da sala chegavam para 4h10, porque estavam assistindo Dragon Ball. E das 4h10 às 4h30 era comentar sobre o episódio que passou no dia. A professora Nossa, adorava isso. durava só 10 minutos? Não, acabava 4 horas. A gente chegava na escola às 4h10. Ah, tá, entendi. Porque a cidade era pequena, só tinha uma escola, então todo mundo ia pra lá. Aí das 4h10 às 4h30, todo mundo falando o que aconteceu. A Genkidama durou quase um semestre. Nossa. Também dividindo os episódios pra fazer o bagulho e jogar no Majin Buu. Não, sem contar que a gente do Brasil teve sorte, né? Vocês sabiam que no Japão passava uma vez por semana? Nossa, seria Mas um até sonho. hoje parece que nunca repetiu um episódio lá, né? É, então, a Genkidama deve ter durado um ano lá, né? Outro desenho saudosista, agora da TV falida TV Manchete, Cavaleiros do Zodíaco, minha infância Outro que eu desenhada. não assisti. Meu, o cara Outro que eu não. lutava cego, sem tato, sem sentir cheiro, sem ouvir. Meu, para, aquilo lá era o ápice da perseverança, velho. Show de Era bola. o ápice dos avassaladores, né? Sou foda. Ah, é. Aquilo é outro padrão. Digui-digui-digui. Exato. Oh, sem contar que o Shiryu morria e renascia várias vezes, né? Operou Jesus em nome de ressurreição. Não, não. Goku era pior. Goku deixou todo mundo no chinelo. Né? Ah, mas Shiryu deu uma briga boa. Goku morreu, tá? Oh, mas sabia que Cavaleiros do Zodíaco voltou, né? Tá tendo episódios inéditos ainda. Não, é da hora, bom saber. Sim. Não, não tá da hora. Tipo, estão tentando fazer um 3D lá, uma animação, mas tá. Tá Perdeu a tosco. graça, sabe? É, tá. Tipo, não, a animação em si é bem feita, só que não tem mais aquela graça da infância, né? Que desenhos toscos. Pois é. Mas será que as crianças de agora gostam desse desenho? Não sei, viu? Até porque. Porque passou, Ah, né? sei lá. Tem muito jogo sendo lançado aí dos Cavaleiros do Zodíaco, do Dragon Ball, então o pessoal deve jogar o bagulho e deve ver, pô, de onde veio esse negócio aí, Cavaleiros do Zodíaco, que história que é essa? Aí vai atrás do. Descobre que tem um desenho lá, e aí. Não, mas eu gostava do Cavaleiro só na época de Manchete. Acabou Manchete, não consegui gostar dos novos. Alguém lembra mais algum desenho da Manchete? Caverna do Desenho? Dragão era de lá? Não sei. Mas Manchete, mas que não é desenho que fez minha infância também? Jaspion? Jaspion eu não lembro. Como Jaspion era assim você não foda, hein? lembra de Jaspion? Não lembro já. Ele era o Power Ranger japonês, né? Mas não lembro de Jaspion. Herege, como você não lembra de Pô, Jaspion? ele era mais antigo que os Power Rangers. Muito? É muito engraçado ver os Então, efeitos não. especiais deles. Não, é o monstro que crescia É muito e se dava um podre. papelão em volta. É muito podre. Vou até procurar na internet aqui porque é muito engraçado. Ô, Antônio, o Jaspion tinha uma moto? Não, eu sei que ele tinha uma moto, mas eu não lembro de nenhum episódio. Puta, velho. Que Eu lembro que isso? ele era tipo um Robocop vermelho com uma moto. Não, é, vermelho, meio branco. Nossa, velho. Muito bom. Tinha a Bruxa Má também. Power Rangers foi uma cópia de Jaspion. Deve ter sido. Porque é muita coisa parecida. Ultraman, vocês lembram? Não. Ultraman, Manchete. Pior que não. O quê? Acho que eu não assisti esse. Ultraman. Ultraman eu lembro. Aí, ó. Que isso? É, ele quando ele ia lutar, ele ficava fazendo esses sonzinhos estranhos. Aí começava a tocar aquele bagulhozinho no peito dele. Piau, piau, piau, e ele tinha pro sol. Nossa. Cara, você lembra disso? Não lembro de Jaspion. Não, não lembro. É minha memória. Pô, Jaspion é bem mais famoso. Sim, até muito. Eu conheço. Até eu conheço. Nossa. Outro da falida Manchete da Super Campeões. Lembram? Sim. Isso claro. Eu não assisti também. Tsubasa, o Akabayashi. Tsubasa. Na escola, ó, tinha lá o timezinho lá de sal, né? Cada um tinha um nome, né? Cada um era um. Eu, como era o goleiro, era sempre o mais lembrado, né? Não tinha, eu nunca tinha treta pra falar, eu quero ser Tsubasa. Não, eu era o Akabayashi sempre. Ninguém falava, eu quero ir pro gol. Goleiro, ninguém fala, eu quero ir pro gol. Não, é assim, eu quero ir pro ataque. Não, gol não. Então. E sem contar que, pra quem não sabe, não é você, mãe, do Super Campeões era um time de futebol do Japão, que o sonho deles era ser contratado por times do Brasil. Nossa. Jogar no Brasil, exato. E ele conseguiu, né? Eles jogaram em São Paulo, jogaram. É, exato, jogaram em São Paulo. Tsubasa virou um jogador de São Paulo. Jogaram em São Paulo, eles foram pra Copa do Mundo. Exato, Brasil, e Japão. No desenho, quando tinha um jogo, pro cara atravessar o campo e o episódio inteiro. Ele ia correndo com a bola assim pra fazer o gol e o episódio inteiro pra atravessar o campo. Um ataque pra ele fazer, pra ele chutar a bola, ele tinha que saber jogar bola e tinha que ser atleta de ginástica olímpica, né? Porque aquele chute deles lá, meu, era tipo um duplo twist carpado no eixo longitudinal da segunda mortal. Bom. E isso aos 48 do segundo tempo. É tipo, futebol naquele desenho lá era igual basquete, né? Tipo, basquete você joga a bola, toca o sino lá, apita, bola caiu, ponto, acabou. Bola não caiu, dane-se. Lá não, lá é o contrário. Lá, tipo, o cara chutou, a bola passou da linha do gol, o cara apita. Tipo, é cronometrado, né? Tipo, acréscimos até fazer o gol. Alfa, Rita se libertou. Recrute um grupo de adolescentes com garra. Agora vamos falar do mais esperado, principalmente pelo Antônio. Qualquer, Antônio, qualquer, qualquer, qualquer, qualquer. Ai, ai, ai, Rangers! Rangers, era muito legal. Tem perigo. Ai, ai, ai. Como chamava aí? Os anjos, cara. No meio dos anjos. Eterno. Eu lembro que no Power Rangers Galáxia Perdida eram no espaço, né? Naquela nave gigante que eles tinham. E lá tinha a Alameda dos Anjos. Não, a Alameda dos Anjos era top demais. Tinha na Terra, tinha na Galáxia, tinha no... Não, mas era aí. Power Rangers também só testou primeiro. Não. É, pra mim também. O Turbo também. O Turbo era o mais falso, porque o Turbo, o Power Ranger azul era um moleque, na hora que ele morfava, ele ficava na altura de todo mundo. Esse era o mais falso. E na hora que morfava, mostrava ele esticando. Era muito tosco. Muito tosco. Não, mas... E o filme do Power Rangers? E o filme do Power Rangers? Da Meleca Rosa. Clássico. Lá, roxa. Nossa. Roxa, eu amava aquele filme. Agora nem. Não, agora os melhores personagens. Book e Skull, né? Book e Skull. Lembra? Aqueles dois lá amigos lá. Dois bocão de tudo. É? O de Mago. No final eles sempre faziam alguma palhaçada, né? Era meio que a deixa, não era? No final? Era do episódio. No final do episódio tinha uma deixa, tipo de seriado americano, sabe? Na verdade, eles sempre ajudavam os Power Rangers sem querer até no final. Uhum. É, eles eram na mesma escola, né? Tipo, Power Rangers foi a malhação da hora, né? Porque era no ensino médio, de boa, lá. Malhação fez parte da minha infância. Power Rangers era a malhação, só que quando dava merda, eles pegavam e morfavam, olha só que louco. Né, se alguém tava, tinha engordado, né, era só morfar, já era. Na Malhação, quando dá merda, a menina fica grávida. É mesmo. Lá, quando você vai ficar grávida, você morfa, acabou. Não, é legal é o que virou com os Power Rangers, né? Não, Power Rangers hoje tá tosco, eu sinto pena de todo mundo que assiste Power Rangers hoje, né? Não. Não, os primeiros, pra onde foram parar os atores? O Tommy virou lutador de MMA, velho. A Amarela morreu. Morreu? Já morreu. Morreu. Acidente de carro. Acho que no meio das gravações ainda, teve que trocar a atriz. Nossa! O Ranger Azul virou gay. O Billy? É. Você era azul quando era criança, né, Antônio? Não, nem era. Agora o resto eu não sei. Eu nem lembro direito da cara dos personagens. Se eu não me engano, a Kimberly agora é cantora, a Rosa. Nossa. Eu acho que ela é cantora e atriz. E o preto, o Ranger preto. Sei lá. Power Ranger, o Adam, né? Não, tem dois, tem o Adam e tem um. E o verde. Tem, né? Zé. É o Tommy. É, tinha o Zé que é do vermelho, que virou vermelho, aí o Tommy virou branco. O Tommy, o Tommy, ele é tipo, ele, todo mundo fala assim, não, eu quero ser o Power Ranger vermelho. Não, ninguém quer ser o Power Ranger vermelho. Isso, não tem essa de eu quero ser o Power Ranger vermelho. Você quer ser o todo Tommy. Todo mundo queria ser ou o branco ou o verde. Não tem essa. Ah, eu quero ser o Power Ranger vermelho. Eu não gostava do verde. Por que não queriam ser o Power... Por que não queriam ser o Power Ranger vermelho? Ele é o mais legal e o mais bonito. Engraçado. O Power Ranger mais bonito era tópico, rosa. Vira, muda. Não, o Power Ranger mais bonito era rosa. O mais bonito era rosa. Uhum. O Power Ranger mais bonito. Tá bom, então. Porque você não sabia que era a minha mulher, eles estavam fantasiados. Tava mesmo. Esses dias surgiu uma imagem muito, muito acabadora de infância, que era que, tipo, o Power Ranger rosa tinha um pênis. Uau. Sério? Não, só é uma imagem aqui. Não compartilha essa imagem, não, por favor. Não, guarda, vou compartilhar. Não. Eu vou saio procurar, daqui agora. Eu vou procurar agora. Calma aí, eu vou achar. Too much information. Não. Realmente. A hora que eu vi que eu falei, nossa. Que legal. Olha aí, gente. Vejam. Eu não vou ver. Eu me recuso a clicar nisso daí. Too much information. Conhecendo um Ranger. Olha lá. Olha o verde e a rosa. Não, eu não vou ver essa imagem, não adianta. Ah, mas tá aí. Depois eu posto, não, depois favor, posto lá no Deus. Podcast pra todo mundo ver eu a verdade. Ver. Puta, Power Ranger rosa é um negão. Vai, é mais lindo, né, Tom? E o verde é mulher, Antônio. É, mas o, no japonês lá, naqueles bagulho japonês lá, o que Power Rangers copiou e tal, ele fala que copiou, o amarelo era homem e era tipo tudo trocado, não tinha essa de rosa é mulher, verde é homem, não, era tudo zoado, velho. Dane-se, mente aberta, não tinha essa. Não tem essa de cor. Não tem essa. Nossa, o Power Ranger vermelho tá muito zoado. Tá, ele tá bombado. Tá, que coisa idiota, melhor ele de cabelo comprido. Ele é lutador de MMA. Ah, é? Depois de velho? É, ele foi no programa do David Gentil esse tempo. Ah, é? Nossa. É, nossa, muito... o azul tá zoado também. Não, eu não vou clicar nesse troço. Dele é assim. clica. Não. Uma ilha destruída sua infância. Não vou clicar. Não destruir, não tem nada destruído aqui. Mudando o tópico, saindo de Power Rangers, continuando na Globo, vamos falar agora da TV Colosso. Soltem os cachorros, comentários. Coitado, tinha 2 anos que eu passava isso aí, cara. Ô, Antônio. Ah, velho, não tem como. TV Colosso, eu não sei nada. Tô perdido. TV Colosso, é, eu era bem novo também. Eu só lembro da Priscila, só. O resto, não lembro de nada. Não, tinha o Malabim. Era Malabim? Nem lembro. Aquele cachorrinho magrinho lá, cheio de galera. Tem pena do Tom falando sozinho. Adriano. Ah, Adriano. Opa, tô aqui. Adriano, estou pulando sem paraquedas, me salva. O que que é? Desculpa. TV Colosso. O que que tem TV Colosso? Era um programa. Eles não lembram. Não, como assim? Vocês lembram de TV Colosso? Oh, eu tinha 2 anos, cara. Dá um desconto pra mim. Quantos anos? O que eu fazia com 2 anos? Não, o cara tem puta cara de velho e tá falando que tem durante 2 anos. Ah, olha só. Já chegou no voador. É, velho, a gente chega aqui, mano, amizade e tá, tal, no Fair Play. O cara já apela com... Nossa, velho. Não. Nossa, é sério, vocês não lembram de TV Colosso? Vocês não chegavam... Eu pelo menos, estudava de manhã. Estudava. E chegava na hora do almoço e tava passando... Acho que é o finalzinho do TV Colosso, né? Porque passava de manhã. Aí eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era, tipo, jogar mochila no sofá e ia direto pra frente da TV pra poder assistir. Eu, nessa época, devia comer areia. Na verdade, você era um dos anjinhos, né? Que tinha os gêmeos lá que comia inseto, areia. Não, que legal! Eu não lembro o que eu fazia. Olha, então quer dizer que eu não existo. Eu não posso. Você é um fruto da nossa imaginação, Antônio. Eu sou um fruto da imaginação de muita gente, cara. Olha só que da hora. E todas elas me imaginaram da mesma forma. Ô, Adriano, como chama aquele cachorro lá que é tipo bonezinho, que é magrelo? Priscila, mentira, não sei. Não. Agora só existe a Priscila no negócio. É porque ela era mais famosa, então eu não sei. Eu realmente não lembro o nome dos cachorros. Eu só lembro dela também. Eu lembro do... É, de nome eu não lembro de nenhum praticamente. Eu lembro das falas da galera, tipo... Sim, Salabim. Tinha um cachorro que era meio que cartomante, sei lá o que ele era. Sim, que é... Sim, Salabim. Tinha um que era contra a regra lá. É, mas era uma... Tipo, disseram que a galera que trabalhou na época nesse programa, tipo, curtiu muito, assim, porque... Era puta zona no meio da gravação do programa, sabe? A galera que dublava. E, tipo, teve gente famosa que hoje em dia dubla atores famosos nos filmes, que participou das gravações da TV Colosso. Se não me engano, o cara que dubla o Ed Murphy, que fez todas as vozes do Ed Murphy na maioria dos filmes, participou do programa. O cara que faz a voz do George Clooney também participou. Então, não sabia. É, que uma galera, uns caras pouco conhecidos, uns caras bem toscos. É, então. Ninguém conhece, né? Mas o foda é que eu não lembro muito do programa. O que marcou era a abertura e algumas falas, assim, tinha algumas esquetes, né, que tinha no meio do programa, assim. Era meio que cópia dos Muppets, não era? Cara, não sei. Você fala pela falta de você usar bonecos, você fala? Ah, também, por ter vários quadros, umas coisas de romance no meio, sabe? Era meio que musical também? Eu acho que até tinha, acho que até chegava a ter alguns musicais no meio. Então, é que esses dias eu tava com nostalgia de Muppets, aí eu tava vendo uns episódios aqui, aí eu fiquei pensando, aí agora vocês falando, assim, eu fiquei pensando, nossa, será que não era uma cópia dos Muppets? Ah, não duvido muito, não. O Brasil sempre quer copiar umas coisas. Latino aprova. Latino aprova. Se o Latino viu o podcast, vai gravar uma versão de Muppet. É, e ainda vai meter o processo em cima de mim. Imagina, Tom. Três episódios, sei lá, terceiro episódio com processo já. Não, louco. Não, eu digo uma coisa pra você. O GTA cresceu em cima de processo. Olha só o que GTA é hoje. É mesmo? Não sabia, não. Nossa, GTA 1 foi altos processos, velho. Foi banido de 1 milhão de países aí. E olha o que é. GTA hoje é tipo o jogo que todo mundo vai e compra. Nossa, o 1 foi banido? Nossa senhora! O 1 era mó podre. Foi banido em um monte de lugar aí, altos processos, porque o jogo era violento, induzia violência e tal, e aí mataram, chegaram metendo bala lá em... Como é que... Ah não, esse aí foi com o Doom. Nossa, o Doom é clássico. Meu, o primeiro não dá nem pra você ver quando você mata os outros. É um carrinho assim andando. Eu não gosto nenhum. É, aquela escola lá, que eu não sei. Columbine, o massacre de Columbine. Os caras jogavam Doom. Nossa, aí botaram a culpa do Doom. Aí ele foi banido pra um monte de país. Não, mas é sério. Tipo assim, hoje em dia tá beleza, porque os gráficos são muito fodas, assim. Mas o cara tomar como base o GTA 1 pra poder começar a tirar alguém, velho. O cara tem que ser muito retardado na cabeça. O negócio é muito escroto o jogo GTA 1. Eu jogava pra caramba. Mas, tipo, não tem nexo nenhum, velho. Você vê o carinha por cima, né? É, então. Fora, uma coisa pra... Quando eu lembro de GTA 1, eu lembro do pessoal conversando no telefone. Eles faziam... Realmente, era assim mesmo. Eu estou viajando pelo assunto, apenas. Era um puta saco ficar jogando aquele jogo. Mesma coisa os primeiros Final Fantasy também. Nunca tive saco pra jogar. Eu não ia fazer missão no GTA 1. Só saia matando todo mundo e explodindo o carro. Bem mais legal. Vamos lá, galera. Vamos falar agora do desenho foda que passava na Record. Quem diria, né? Pokémon. Esse. Eu tinha um álbum de figurinhas. Então, a gente já discutiu a teoria da conspiração dele nesse episódio, né? Uhum. Eu devia ter falado agora, né? Não antes, né? Mas eu sou uma besta mesmo. Ah, claro. Normal. Padrão. Bullying. A gente se vê por aqui. Ó, vou compartilhar com vocês o que eu fazia quando eu era pivete. Eu não sei se vocês também faziam isso. Se foi traumatizante, não. Hoje em dia eu penso e falo assim, puta, eu era muito retardado. Véio. Mas geralmente, tipo, a gente brincava na rua e tal, né? Assistia, lógico, Pokémon. Depois ia brincar na rua e tal. E aí a gente tentava se passar, tipo, dentro do mundo Pokémon, tá ligado? Então a gente tentava fazer com que, tipo, sei lá, cada coisa que a gente visse fosse um Pokémon. Só que, tipo, a gente não via nada de sei lá, a gente vê cachorro na rua, a gente vê os seres humanos, a gente não vê outros animais, né? A gente via pombo. E aí os pombos eram os Pidgeys, lembra dos Pidgeys? Pidgeys, então... É o mais fraquinho. Aí o que a gente fazia? A gente catava as bolinhas de gude pra fingir que era Pokébola e jogava, nas pombas, velho. Eu tô só imaginando aqui. Aí você imagina, tipo, um grupo, sei lá, de uns 6 moleques aqui na rua, que era todo mundo junto, assim, que sempre andava junto, jogando bolinha de gude nas pombas, tá ligado? Quer dizer, você tava matando o pombinho, né? Não, na verdade, tava capturando o Pidgey. Aí pra ficar melhor... Não. capturando pídio. Aí pra ficar melhor, vocês colocavam no estilingue, né? Pra ter um alcance maior, pra capturar de mais longe. O pior é que a gente não teve essa ideia. Mas jogando com a mão, a bolinha de gude já vai longe pra caramba. Aí quando a pomba tava tentando comer uma minhoca, vocês falavam que era uma briga entre o pidgeon e o caterpie, né? Nossa. É que disso eu não lembro, mas provavelmente a gente fazia umas analogias assim. Falava, ah, aquele bicho ali é igual um Pokémon tal, sabe? Nossa. Não, mas eu era feliz. Eu era feliz, pelo menos. Bem, eu nunca consegui completar meu álbum de figurinhas. Porra, eu tenho ele até hoje aqui, cara, guardado. Ah, é? Tenho. Eu nunca completei nenhum álbum de figurinha. Eu acho que também não. Eu também não. Não, é que tinha um pessoal que não era, tipo, eles apelavam pro cheat, sabe? Eles pegavam e mandavam aquela carta. Tinha como você mandar uma carta, né? Figurinha. É, requisitando as figurinhas X, assim, tipo, ah, eu quero essa figurinha, essa. Aí não vale, pô, tem que completar no. Na raça. É claro. No nível hard, é. Não, e a equipe Rocket? É. Está decolando de novo. Você lembra da música? Do começo? É. Ele tinha tipo uma fala, não tinha, do começo? Para salvar o mundo. Preparem-se para a encrenca. Encrenca em dobro. Para proteger o mundo da devastação. Para unir os males da verdade e do amor. Para estender nosso poder às estrelas. Jesse. Equipe Rocket. Decolando na velocidade da luz. Miau. Prepare-se agora. Não, eles falam alguma coisa depois em um miau. Prepare-se agora, não? Aí. Rendam-se o Pepais para lutar. Isso, ah, é isso. Agora preparem-se para lutar. Miau, é isso aí. Uau, Buffett. Tá, mas... Tava tipo no áudio assim do Pokémon. Aí passava ainda, também tava famoso aquele Pit Bicha que passava na Globo. Não sei se vocês lembram. Eu lembro. Aí saiu uma. Não lembro se era uma Charge. Tipo, não saiu no Charge.com ou saiu no Mortadela. Era uma animação assim com o Pit Bicha, tipo, treinando o Pikachu, sabe? Nossa. Aí, cara, não esqueça disso porque na época eu dei muita risada. Eu lembro que o Pit Bicha falava assim: o que você gosta, Pikachu? Pica pica! Aí ele pegava e gritava. Cara, era ridículo. Era ridículo. Era pronta, né? Então, era ridículo o vídeo, mas tipo, marcado assim. Tipo, ah, se bem que se fosse hoje eu daria risada também, falei, mas. É só gravado aí, ó. Não precisa nem ver pra dar risada, só lembrar já é. Não é, mas ficou marcado, velho. O que ele gosta de tocar? Pica, pica! Era muito fã. Na época em que um pulso de internet valia alguns milhares de reais. Valia 25 centavos no final de semana. É, você prezava por entrar depois da meia-noite. Exato. Sábado após as 2 horas. Nossa, assim, baixar a música era um sacrifício nessa época. Era o saudoso casar, né? Nossa, eu baixava tanta coisa pelo casar. Tenho até saudades. Baixava vários vídeos. Eu baixava tanta coisa e formatava meu computador 2 vezes por semana. Nossa. naquela época eu tinha um HD de 4 GB. Imagina só, você começa a baixar a música e seu HD dura umas semanas. Velho, se você dá um pendrive de 4 GB pra alguém que tá nascendo, né, tipo, hoje em dia, os caras vão mandar você pra aquele lugar. Fala assim, que vai fazer 4 GB? É. Eu tenho de 4 GB aqui, mas não vira, né? Depois que eu comprei o de 16, velho. É, então, é muito absurdo a diferença. E paguei 30 conto ainda, tipo. É. Nossa, eu lembro o primeiro pendrive. Um amigo meu comprou um de 64 megas, acho que deve ter pagado uns 50 conto ou mais, uns 80, por aí. Meu tipo, 64 megas, nossa. Eu lembro que quando, tipo, eu tava no colégio técnico, né, tava no ensino médio, quando começou essa onda de pendrive, assim, aí tinha um amigo meu que, o Diego, Diegossi, ele estava no Cutuca também, que é outro colégio técnico, né, pra quem não conhece, os ouvintes, ele fazia 2 colégios técnicos. Só que, tipo assim, o colégio técnico que eu fiz com ele era de pobre, então... Ele ia à noite pro colégio técnico e falava assim: meu, tem uns caras no Cutuca, velho, com um negócio que é tipo uma caneta, assim, e dá pra você colocar vários gigas no negócio, não sei o que. Aí eu falei: tá zoando comigo, velho, tem isso, você tá zoando. Aí ele falou: não, é tipo uma caneta drive, porque é pen drive, entendeu? Entendeu o negócio? Nossa, assim, tipo... nossa. Vai, vamos nossa. Nossa. Toca o barco aí, o que vai falar agora, vai. Gente, voltar com a pauta, vamos descer. A gente deixa o pessoal mudar, de se desviar do assunto. Não. E quando você menos espera, você escuta uma coisa dessa. Mas beleza. Você não pode soltar a coleira aqui. Não, tem um desconto. Naquela época a gente trocava arquivo por disquete. Tipo. Nossa, eu lembro disso. Eu tava no colégio técnico também nessa época. É, a gente é tudo mesmo. Comprei uns, comprei uns 20 disquetes, no outro ano lançou o pendrive, o disquete não valia pra nada. Uma bosta. Aí chegava um desgraçado no disquete, tirava aquela parte metálica e metia a mão no disco lá dentro. Fudia tudo, né? Perdia todos os arquivos. Mas enfim. Eu lembro que eu buscava um joguinho com o disquete. Nossa. Por favor, Daniel e Marco, na posição. Eu não preciso terminar de fazer a pergunta. Não preciso terminar para que vocês apertem o botão, tá certo? Mão na vertical, por favor. Mão na vertical. Levanta isso. Pergunta valendo 500. Levanta a mão, Daniel. Levanta a mão, Marco. Pergunta valendo 500 pontos. Que nome é dado à ciência que estuda os animais? 5 segundos. 1, 2. Veterinário. Não, zoologia seria a resposta certa. Toca nele. Passa ou repassa? E aí? Falar do clássico programa que você brincava de torta na cara com almofadas com seu irmão. Puta, velho. Irmã. Nossa. Será que eu fazia isso? Não sei. Impossível. Não, você eu repassa. Eu fazia, mas eu não tinha ideia que outras pessoas faziam também. Eu fazia. Eu achava que era, tipo, original, tá ligado? Não. Isso daí se chama plágio. Fechou a Uma das coisas que eu lembro do Passo e Repassa era na época que a Angélica apresentava e dava beijinho na câmera. Nossa. Você disso? Eu já tinha Celso Portioli. Ficava na marca. Tinha o Gugu, depois o Celso Portioli. Do Gugu não lembro. Eu lembro da Angélica. Ela beijava assim a câmera no final. Aí ficava a marca do batom dela. E tipo, na época o logo da SBT era aquelas. Era um monte de tipo de cores assim na diagonal. Era bem tosco assim o símbolo da SBT. Então ela beijava, ficava a marca na câmera. E aí começava a pintar das cores do símbolo da SBT. Nossa. Aquela marca que ficou na câmera, sabe? Era muito horrível. Nem lembro disso. O passo a repasso é dividido em três partes, né? Vocês lembram disso? Não. Era as perguntas, aí tinha Era as perguntas, que tinha o passo ou repasso mesmo. Aí depois tinha a parte da torta na cara. Depois tinha aquelas competições malucas, ó. Aí depois tinha uma gincana final lá com várias coisas pra fazer. Que era essa última gincana, era a parte que todo mundo se arrebentava naqueles negócios melados, né? Passando no meio da panqueca lá, na piscina de bolinha. Nossa, verdade. Lembro que tinha uma panqueca, ela tinha que entrar, pegar uns cupons lá, nem lembro. É, era um negócio bem. O cara saía imundo, né? Na época eu queria muito participar. Viu? O cara limpa ganhava. Eu também. Pô, você tentava lá acabar e queria. Na torta na cara. Tinha prêmio pra quem saísse. Ganhava uma bike de 18 marchas, meu. Nossa! Nossa! Morro de inveja. Com sininho. Com sininho. Eu já participei de um. Eu já participei de um programa Passo Repasso genérico. Genérico? É, eu também. Na TV Cultura eu participei. Ah, é? Sério? Chama. Ninguém assistia. Não, ninguém. Nem eu sabia que. Eu só descobri que existia quando chamaram a escola pra ir. Nossa, que coisa. Chamava Viver Escola, eu acho. Você era o. Esse programa não existe até hoje, não? Não sei. É do Cunha Júnior que apresentava, que é o que faz o Metrópole. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço. Mas, tipo, acho que até hoje tem um programa desse tipo de escola que é de competição, mas aí não é mais de torta na cara. Não, não tinha torta na cara. Eram vários jogos, na verdade, mas nenhum torta na cara. Ah, não. Acho que existe, então. Nesse mesmo formato ainda. O que eu falei que eu participei foi na minha escola mesmo. Era uma brincadeira. Não, e não um programa de televisão. Ah, então foi vários também, passei por. E o legal, assim, que na escola já separou o que cada um ia fazer lá no programa, né? E tinha uma prova que é assim, pesquisar alguma coisa na internet. Né? Porque eu descobri que o Google era um site de busca também, que eu só usava o KD. Nossa, verdade. Nossa, verdade. Eu nem sabia que o Google era um site de busca. Cadê? Tem noção, eu tinha que anotar a palavra Google que eu não sabia escrever. Era o KD e o Alta Vista. Não, só lembro do KD mesmo. E é da época em que você perguntava, qual que é seu e-mail? Aí a pessoa respondia, é www. Na época você tinha ICQ. A galera não tava acostumada com e-mail ainda. Ó, galera, minha DD no ICQ aí, vai. 238-37159. Ah, beleza, vou te DD. Aí, e sem contar também que eles programa. Aí tinha essa prova que era a pesquisar na internet. E eu fui escolhido, que eu cuidava da batalha de informática da escola. Então, você vai. Aí chegou lá no dia, não teve essa prova. Fiquei só na plateia. Nossa! Ah, você chateado. Não participou então? Você não participou então? Não, fiquei chateado. Mas eu passei em São Paulo, fiquei feliz. A gente percebe o cara do interior quando ele fala isso. Exato. Ele era aquele cara que quando passa de busão na cidade grande, fica cabeça pra fora e meio corpo também, né? Com a língua pra fora. Aquela cena de filme, assim... A pessoa nem disfarça que tá visitando, que é de fora da cidade. Fica inteiro pra fora, assim, né? Não disfarça. Com os olhos brilhando. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu dei uma disfarçada. Eu ficava, tipo, só com a testa pra fora, mas não ficava com o corpo inteiro. Vamos lá também, galera, falar do sábado animado. Acho que embalou várias manhãs de sábado aí. Acordar, a primeira coisa que fazia, ligar a televisão. Mano, esse programa eu era viciado. E tipo assim, eu nunca... É sério, eu não sei se vocês tinham esse problema também, mas eu nunca conseguia terminar de assistir, cara. Porque eu não sei, pelo menos quando eu era moleque, tipo, pivete assim, meus pais sempre inventavam de sair de sábado de manhã pra algum lugar, tá ligado? Tipo assim, qualquer lugar. Você podia ir pra feira da esquina, mas levava eu junto. É lógico, era das 8 ao meio-dia. Na sua casa. E era das 8 ao meio-dia também. Então eu nunca, pelo menos eu não me lembro de nunca ter conseguido assistir inteiro esse negócio. Ah, mas sempre tinha um desenho outro, não gostava, você mudava de canal também. Aí você esquecia de voltar quando vi os desenhos que você queria, tinha passado tudo já. O pior é que eu não lembro de algum desenho que eu não gostava, cara, do Sábado Animado. Eu acho que foi uma época massa, assim, da SBT, pelo menos pra molecada, assim. Então vamos lá, vamos lembrar desses desenhos. Vixe, mundo de Bob. Véio. Não, o Bob não passava de sábado. Não passava lá, velho. Passava no Bom Dia e Companhia. Mas Tom, eu acho que chegou a passar também, cara. Não sei, eu não tenho certeza, mas eu acho que chegou a passar. Mas eu lembro que passava dia de semana. Passava dia de semana também, isso é. Nossa. Mas o mundo de Bob merece um capítulo à parte, né? Capa nós. Merece mesmo. Eu lembro Get Along. Get along. Lembra disso ou não? Eu tenho uma vaga lembrança do desenho. Eu sei qual é o desenho, mas não lembro. O nome em inglês é Get Along, mas em português era Nossa Turma. Era tipo eram uns adolescentes, só que eles não eram humanos, assim, cada um era um bicho diferente, tá ligado? Só que eles eram bípedes. Todos. Aí, tipo assim, Falei. Não, então eles andavam com uns uniformes tipo de faculdade, esportista e tal. Um andava de skate, outro andava de patinete. E aí tinha um grupinho lá que era meio que contra eles, que era um jacaré e uma cobra, se não me engano. Era engraçado, velho, na época. Eu gostava, mas... Vendo esse daí, eu lembrei dos ursinhos carinhosos. Eu assisti. Nossa, verdade, os ursinhos carinhosos estão aí para ajudar. Se precisar, é só chamar. Como que era o nome do vilão mesmo, do ursinhos carinhosos? Era malvado? Era malvado, né? Vocês lembram? Não é. Tinha um cara tipo um mago, assim, que era do mal, e tinha um outro que era um bichinho estranho, peludo. Acho que era malvado mesmo. Eu lembro, o bichinho andava tipo uma bicicletinha, que era um helicóptero, né? Isso. Acho que era malvado mesmo, porque tipo, ele sempre fazia cagada. Ele fazia cagada, estragava o plano da menininha, que era sobrinha lá do cara do mal lá. Aí a menina gritava, malvado! Flyer, não me defendo, que eles não lembram. Porra, Flyer era clássico também. No começo eu tinha uma barreira contra Flyer porque eu pensava que era uma imitação do Dragon Ball. Viu? Exato, mas era. Eu não sei se a intenção era ser uma imitação mesmo, mas era muito da hora também. Só que eu não cheguei a assistir tanto. Eu acho que a SBT tinha comprado 5 capítulos de Fly, porque passava um ano, eu tinha assistido só 5 capítulos do negócio, eu sempre assistia. Pra mim é tudo inédito. Tudo inédito. Mas era massa. Eu não lembro muita coisa do Fly, mas eu lembro que era legal pra caramba. Eu lembro do comecinho só, quando ele atacou um jacaré laranja. Tá falando assim, parece meio estranho, mas... Adriano, mas na sua montagem de pauta, cara, uma coisa que foi genial, Mr. Bump. Mr. Bump, velho, Mr. Bump era foda. Vocês lembram do Mr. Bump? Não. Não, não também? Hã? O bichinho verde, me olhava embaixo da cama. Ah, eu lembro, eu fui atrás depois, né, eu lembro, eu lembro. Sim, comia meia e tal. É algo assim, que tá na sua memória, mas tá escondido. Não, o massa do Mr. Bump era os musicais que tinham no meio do... Ah, aí você já forçou muito a memória, Adriano. Você lembra? Não, esse eu acho que vale a pena, cara. Vale a pena falar pra quem tá ouvindo, buscar no YouTube, buscar qualquer lugar. Tipo, musicais Mr. Bump. Era muito foda, cara. Muito da hora. Nossa, meu, agora eu lembrei. Lembrou? Eu assistia. Era muito da hora. Tinha tipo tinha um bichinho azul, acho que era Skitter o nome dele, se não me engano. Era Skitter. Não, Skitter era do Doug. É que ele era azul também. Ele vivia no banheiro e tal. Era bem massa. Eu cliquei aqui no link que você colocou. Eu não tinha visto antes. Ah, é a abertura, né? Outro desenho que também que a gente lembrou aqui é o Cavalo de Fogo, né? Cavalo de Fogo. Não gostava. Tava você chato pra agradar. Puta, era muito da hora o Cavalo de Fogo, Tom. Não, é chato. Eu achava legal pra caramba. Achava gay. Nossa, realmente. Agora eu lembrei do desenho. Na época eu nem sabia que era gay, que não era. Era tudo gay. Mesmo que o cavalo fosse roxo. Com a... Como chama? Eu ia falar Crista, né? Crista, pô. Como chama aquele cabelinho do cavalo? Crista? Não, Crista não. Crista de... Crina. Crina. Pelo do cavalo é roxo com a crina vermelha. Nossa, meu. Durou um ano só esse desenho? Eu acho que são poucos episódios mesmo. É, então. Tipo, começou em setembro de 86 e terminou em dezembro. Tá vendo como era bom, né? São 3 episódios só, não é? Nossa. Tinha abertura. A abertura já era marcante. Mesmo. A maioria desses desenhos que a gente tá comentando aí tinha uma abertura ferrada, assim. Agora eu acho que tem o melhor desenho do sábado animado, Petor Bugiganga. Cara, esse eu tinha ódio. Eu não sei explicar porquê, mas eu tinha ódio desse desenho. Não, Adriana, vamos ver. Como assim? É sério, velho. Herege. Nossa. Sua vez de ser herege. Não, tipo assim, eu não... Gosta de cavalo de fogo, mas gosta de Petor Bugiganga. Não entendo. Eu não deixava de assistir, eu assistia. Mas tipo assim, eu assistia com aquela vontade de assim, acaba logo essa bagaça de começar. Nossa. O próximo desenho. Mó legal. Spectre Gadget. O filme era legal também. Esqueci o nome do ator. É o cara que fez o Curtindo a Vida Doidado, né? Aham, esse mesmo. Era legal demais. Eu cheguei a assistir o filme, mas eu não gostei também. Desenho tipo assim, bem melhor. Entre o filme e o desenho, eu preferi o desenho. Entre o desenho e tomar um soco na cara, eu preferia tomar um soco na cara. Nossa, que nojento. Entre o desenho da bunda, tava bunda, né? É, então. Mesmo que na época eu não soubesse que era isso. Agora, esse aqui eu não lembro se passava no sábado animado ou não, mas é o Punk. Não, isso aí passava durante a semana. Não. Eu acho que não passava, né? É, acho que era no meio de semana que passava. O único episódio de Punk é um que ela entra numa geladeira, numa brincadeira de esconde-esconde. Nossa! Ela. Aí é depois verdade. Eu passo ela dentro da geladeira desmaiada. Olha só, eu lembro de tragédia. Eu não lembro de nenhum, falar a verdade. Nossa, saiu da minha memória, assim, do fundo da minha memória esse negócio. Tinha um também que eles tinham, tipo assim, passa, se não me engano, são 2 episódios. É, ele se passa como se fosse uma caverna e é meio que de terror, assim, entre aspas, porque um terror pra criança, assim, entendeu? Uhum. Começa a aparecer umas cabeças no meio da parede, assim, mó estranho e tal. Aí depois, no último episódio, ela vai ver que tava sonhando e não era merda nenhuma, assim, era só um pesadelo. Mas ficou marcado em mim. Punk, eu gostava muito, só que agora assim, não lembro nenhum episódio. Não lembro. Seguindo a nostalgia SBT, Fantástico Mundo de Bob. É, muito bom. Embora eu não me lembre muito. Nossa, eu lembro que eu gostava do tio dele. Ah, seu tio dele era aquele estilo havaiano, não era? É, não, tinha uma camisa amarela com coraçõezinhos vermelhos. Ah, era coração, pensei que era furo. Mas eu lembro dele, vagamente. O episódio que eu nunca esqueço do Bob é quando eles foram pro clube. Aí ele foi com o irmão deles, fizeram caminho lá, para passar numa casa lá, eles tinham medo de passar. Alguém lembra desse? Não lembro. Era com o irmão dele, aí tinha um caminho mais rápido, só que passava no meio de uma floresta, tinha a casa de um cara lá que era assustador. Aí foi uma vez, ele ficou com medo de ter pé de atleta, aí tinha que lavar o pé, ele achava que o pé de atleta ia criar uma asa no pé dele e ia correr mais que todo mundo. Aí no segundo episódio lá, ele se perdeu do irmão e ele fez amizade com o dono da casa mal assombrado lá e o cara era gente boa. O irmão dele era bebê, né? Não, o irmão dele era velho. Era mais velho? Tinha uns 15 anos. Ele era um loirinho, tinha um rabinho de cavalo. Nossa, eu não lembro de nada. Eu não lembro também disso aí. Nossa, peraí. Oh, por que o mundo de Bob isso aqui não... Não volta. É um desenho que com certeza faria muito sucesso hoje. Será? É, sei lá. Parece que as emissoras abertas mudaram um pouco o foco. Sinceramente, eu acho que o desenho atualmente não tá legal, cara. Não tá legal. Lembra aquela época do... Tem até várias montagens na internet e no Google, se você procurar. É, do Cartoon Network, né? Atualmente, o símbolo do Cartoon Network é aquele C e o N, né? Antigamente, lá nos primórdios do Cartoon Network, era o símbolo inteiro. Era escrito Cartoon Network. Ah, verdade. Em preto e branco, né? É, em preto e branco. Aí tem várias imagens, né, de uma criancinha, onde no lugar da cabeça dessa criancinha tá o símbolo atual, e uma pessoa adulta, no lugar da cabeça dela, tá o símbolo antigo do Cartoon, né, com o escrito Cartoon Network e tal, completão, né. E a legenda dessa imagem é: crianças, vocês nunca saberão o que realmente foram os desenhos, o que realmente são os desenhos do Cartoon. Vocês nunca serão, tipo, nunca vão ser como a gente. Tipo. Na verdade, assim, você nunca sabe o que é ser um Cartoon Network. Então, os desenhos do Cartoon Network, meu, esses dias eu sentei pra assistir desenho com a minha sobrinha. Nossa, que terror. Que terror. Cara, eu nunca mais assisti Cartoon Network. Olha aí a família do Bob. É o mesmo narrador ainda que faz as chamadas dos programas? Será? Não, mudou tudo. Ah, velho, puta, a voz daquele cara era impagável, velho. Não sei se vocês lembram, eu não vou conseguir imitar, mas era tipo, amanhã, no Tom e Jerry, no Cartoon Network. Não, mudou. Era legal. Faz tempo. Eu lembro que quando eu era criança, acho que tinha entre uns 6 e 8 anos, aí a gente tinha DirecTV em casa. Aí assistia os desenhos no Cartoon Network. Nessa época, eu ainda não gostava muito dos desenhos. Eu ficava, tipo, acordada até as 11 da noite, assim, pra assistir Tom e Jerry, sabe? Os desenhos antigos. Porque durante o dia era Vaca e o Frango, Coragem. Nossa, velho, morria de medo daquele desenho Coragem. Vaca e o Frango era muito bom. Covarde? Coragem. Uhum. Era aquele que tinha assim. Lembra um episódio da Vaca e o Frango Bravo. Que mostra o pai e a mãe deles, que a imagem afasta? Não. Eles não têm tronco, é tipo só as pernas. A imagem afasta e só mostra as pernas deles cortado, o tronco cortado. Nossa, assim. Que bizarro! É um negócio meio sinistro aquilo lá. Depois, se vocês tiverem um tempo, dá uma procurada pra vocês verem. Afasta a imagem e tá lá o tronco dos dois, quicando, falando. E eles falam, o tronco fala ainda. Ah, isso aqui, Oh, olha aí, eu mandei pra vocês a imagem da família do Bob. Uhum. Repare na empregada de verde. Lembra alguém? Ah, não. É a Berta. A Berta do Deus. É a Tina Ralph, pode crer. Ah, verdade. Nossa. Ela mesmo. Realmente. Oh, o pai do Bob parece Charlie Sheen, cara. Eu tô zoando. Ah, então agora é uma recriação, né? Do Tina Ralph. Não, e o bichinho de estimação lá, o bichinho, a pelúcia, que era uma aranha, vocês lembram disso? Cara, não. Você falou agora, me veio alguma coisa na memória, mas não lembro muito bem. Deixa eu mandar aqui pra vocês, peraí. Olha aí. Cara, olha a qualidade das imagens. A gente era feliz com isso. Véio. Nossa, ele fica gravata na testa, eu lembrei agora. Que passava com a camisa por cima. Lembra dessa aranha? Ah, é verdade. Mundo de bola. A irmã dele também. Lembrei. Ah, nessa última imagem eu consegui ver melhor o irmão dele. Esse doidinho aí, né? Aham. Uhum. É, eu também. Caramba. Está velho. Não. Da vaca e o frango, eu só lembro do episódio que o primo deles, o frango desossado, chega. Não sei de onde que ele tava. É muito engraçado, porque ele só ficava deitado, né? Porque ele é um primo desossado. Nossa, tinha Johnny Bravo também. Johnny Bravo, né? Só no desenho. Eu também, não. Não pega ninguém, né? Puta não, desenho idiota, velho. Não, só no desenho. Mas é muito idiota. Pô, um desenho sobre pegar mulheres. Muito idiota. Não era sobre pegar mulheres. Era sobre o cara tentar pegar as mulheres e nunca dar certo. É só se ferrar. É, educativo o negócio. Tipo assim, exatamente. Não desista, entendeu? Não desista. E cuide da sua mãe, porque tem um episódio lá que a mãe dele era pra chegar às 7 horas na casa dele, deu 7:01 e ele foi em choque. Falou assim, minha mãe! Deu 7:02 e ele já tava fora da casa procurando ela. É. Tinha outro também nessa época que era aquele Babão, era Babão? Uhum, eu babão sou o Máximo. Mesmo? Eu sou o Máximo. Nossa, eu gostava desse. O cara que dublava o Babão é o mesmo cara que dubla o Buzz Lightyear. Como que é o nome dele? Você lembra, Tom? Não. Ah, é o Graham Briggs, o nome dele. Ele também dubla uns caras famosos, assim. Era muito massa a voz do Babão. Babão, que... Nossa, outro dia eu tava tentando lembrar desse desenho. Não sei o que eu tava vendo na TV, que eu falei pra minha irmã, nossa, lembro daquele desenho lá. E tipo, não consegui lembrar qualquer. Que tinha aquele cara lá com a bunda de fora. Né? A bunda de fora, né? Essa coisa que destruiu a infância também, nossa. Vovó Mafalda. Vovó Mafalda, velho. Eu lembro bem pouco. Destruiu minha infância. Rebentou. Vovó Mafalda era homem. Aquela carinha lá. Não, desculpa, esse troço aí eu não conheço. Não. Vovó Mafalda era homem, sem mais. Cara, eu lembro vagamente do programa. Eu não lembro os desenhos que passavam e tal. Era uma que tinha uma cara de palhaço mesmo? Isso. Usava, eu tipo, uma... não assistia isso. Como chama aqui? Era uma camisola, era uma cirola aquele negócio que eu usava. Pô, a mulher usava uma cirola, já tá na cara que ela não era mulher. Acabou com a minha infância. Era engraçado, porque tipo, tinha um bichinho estranho, não tinha, Tom, no programa? Tinha. Não lembro que bicho que era, mas tipo, a maioria dos programas, quando a gente era criança, tinha algum bicho, né, de... Fantoche, né. Melocoton, lá no programa da Eliana, fez sucesso pra caramba. Minha irmã tinha. Desculpa, mas eu só precisava prestar minha indignação. Vou levar uma falda, era ontem. Minha infância formada. Isso destruiu minha infância. Por que? Então você tinha a foto da vovó Mafalda no seu quarto, é isso? Não, ele é apaixonado pela vovó Mafalda. É vó. Fala lá que você gostava da vovó Mafalda. Você amava ela. Não. Ela não pode ser, mano. Cara, virou vovó Mafalda. Chateado. No estado de São Paulo tem a TV Gazeta, eu não sei se em outros estados acabou saindo esse programa, mas era foda, que era o Hugo. Cara, esse programa era da hora mesmo. Apesar de nunca ter participado, mas era da hora. Não, mas não tinha como participar daquele bagulho, velho. Impossível. Não tinha. O brasileiro ligava pra aquele troço lá, velho. Brasil não, só o estado de São Paulo. Tá, São Paulo inteiro se ligava pra aquilo lá. Até seu pai ligava pra aquilo lá, você não sabia. Ó, quem nunca viu o Hugo perdeu o primeiro telejogo online que existiu. Online? É, meio online, você ligava lá e jogava pro telefone, né? É, eu achava sinistro. Aperta o 4 pra ele desviar da pedra. Como assim, velho? Aperta o 2 que ele fazia lá, velho. E se eu ficava imaginando, e se eu apertasse, se porventura eu conseguisse falar com eles e jogasse, né? Eu apertava o 4 e ele ia pra direita, né? Tipo, eu ia falar, mas eu aperto o 4 à esquerda. Como assim? Eu acho que o anão que tá lá jogando pra mim não deve me curtir, né? Eu apertei o 4 aqui. Eu acho que tinha alguma coisa assim, tipo, se a pessoa começasse a avançar muito, o anãozinho fazia ela perder. E além de tudo, o Hugo era irônico ainda, né? Você, tipo, sei lá, a molecadinha tava jogando assim, o molequinho tava jogando, de repente ele pegava e batia em alguma coisa, aí de repente o Hugo falava, sai da frente, que atrás vem gente. Vocês entendem? Tipo, tinha umas frases prontas, assim. Né? Não, e outra coisa também que eu ficava pensando, o telefone de casa não era de apertar o número, era aquele que era um disco. Você tinha que rodar o número. Eu pensava, putz, quando for um 9, eu vou morrer toda hora, não vai dar tempo, velho. Até eu chegar lá, já morreu. Cara, chegar lá e o negócio processar, né? Eu nunca tinha pensado nisso, Tom. Não, você gastava o dedo jogando esse negócio. Não, mas se você conseguisse ligar lá, você ia chegar no nível hard. É, então, porque isso é impossível, velho. Isso é um nível asiático. É, nível asiático. Ia ser muito foda. E esse marcou, cara. O Hugo era... Tem pena de que não pôde jogar. Alguém consegue definir o que era aquele bicho? Era um anão misturado com... Ele era um elfo anão. Um elfo anão. É uma boa definição. Elfo anão. Um elfo anão. Pra mim, elfo já é pequeno, viu? Então... Ele era menor que um elfo. Hein? Nossa. Ele era um mini elfo anão. Enfim, ele era legal. Ele era latino também. Devia ser descendente azteca. Ele tinha um olho meio puxado também. Tinha meio japonês, sei lá. Uhum. Tão criando um monstro. Né? Ele nasceu em Machu Picchu. Mudando de canal agora, também, o melhor canal, acho, da infância era Cultura, né? Era. Os melhores desenhos estavam lá. Rá-Tim-Bum, Castelo. E eram os mais toscos. É, Castelo Rá-Tim-Bum já falou, mas... Não, é que eu lembro de um outro que chamava Rá-Tim-Bum também. Ah, tem o programa Rá-Tim-Bum, com certeza. Uhum. Tinha o professor Tibúrcio. Tenta que lá vem. Tenta que lá vem história. Não, até hoje não sei que se o pessoal zoa o Taz. Até hoje é. Professor Tibúrcio, fica quieto aí. Mas que nome é Tibúrcio? Vocês lembram de Pingu? Lembro. Mas eu não gostava, não. Eu também não gostava, mas eu tô traumatizado com esse negócio. Por quê? Não, porque até hoje minha irmã, eu tenho uma irmã de 3 anos, né? Minha irmã, tipo, eu ligo Netflix pra ela e tem Pingu naquela bagaça, tá ligado? Eu não sei por que tem Pingu no Netflix, velho. É muito bom Pingu, velho. Que maneiro. Nossa, velho. Negócio é muito tosco. Eu gostava do Rupert. Acho que passava depois do Pingu. Eu ficava esperando, sabe? Ó, agora vocês ficam quietos pra falar o desenho mais épico que passava na Cultura. De Tintim. Nossa, realmente. Tintim é massa. Demais. E o filme dele, vocês assistiram? Legalzinho, tá? É, o filme dele, esse filme aí, ele é tipo... É uma continuação da história de um dos episódios. Ah, é? Qual? Uhum. Eu não lembro se do filme. O filme é aquele lá que caiu um meteoro? É isso aí? Não. Esse último filme que lançaram. Primeirinho lá. Esse primeiro eu não vi. Eu vi o último, que era 3D. É, não é? Não sei quando que ele estreou. Não sei se foi em 2012 ou 2011. Ah, não. Não é o do meteoro. Desculpa. É, agora eu vi aqui a foto. É o do... quando eles vão atrás do unicórnio. Tem um episódio que eles realmente vão atrás desse unicórnio, desse barco, desse navio. Aí eles pegaram esse episódio e fizeram filme em cima. Não sei, pô, da hora. Eu curti, né? Só que Tintin, né, meu? Tintin, show. Tintin, né? Tintin é 2D, não tem como. Oh, outra coisa que eu gostava muito na cultura, Cocoricó. Era Cocoricó. Não sei como é que tá hoje em dia, né? Mas antes era bom. Mas Cocoricó até hoje em dia faz sucesso com a criançada. Faz mesmo. Mas tá bem diferente hoje já, né? Não é, mudou bastante. Ah, mas é porque a galera tem que se adaptar, né? Tipo... Então se ficar a mesma coisa sempre, não vai ter graça, né? Mas tipo, é, pra gente é bem melhor quando a gente assistiu. Não tem como. E outro também que é os clássicos da cultura, Gloob Gloob, né? Ah, Gloob Gloob sim. É um puta abertura, clássico. Abertura foda. Nem lembro da abertura. Você lembra da abertura? Eu lembro que eles vinham chegando, só nadando, mas... Não, no começo tipo um cara pescando assim. Eu lembro se era em alto mar, eu acho que era em alto mar mesmo. E aí ele pescava uma televisão. E aí chegava tipo uma enguia assim, que soltava uma corrente elétrica, passava pelo fio e ligava a TV, tá ligado? Que tinha acabado de pescar. Uhum. É, da enguia lembrei agora. Aí começava aquela musiquinha. Lubi, lubi, lubi, lubi, lubi. Nossa, era muito foda. Esse não, passava no Rá-Tim-Bum também, né? Não. Ou tinha um programa à parte? É, era parte. Não, e qualquer hora vocês pesquisam o making-off de como eles gravavam o Lubi Lubi. Cara, manja aqueles chroma key, aquele fundo verde. Aí os caras eles usavam um chroma key na cabeça também. Nossa. E aí, tipo assim, aquela parte de peixe que eles tinham na cabeça. Tipo, na verdade era um peixe e só era a frente e cabeça de uma pessoa, né? Uhum. Eles ficavam segurando assim com a mão o peixe assim na cabeça pra poder. O chroma key atrás pegava o fundo. E aí juntava com a cabeça dos caras. Era muito bizarro a gravação dos caras. É, velho, mas tipo, eu ficava imaginando como eles conseguiam gravar. Como eles vão pro fundo do mar pra gravar? Quando a gente é criança, a gente só fica com essas coisas na cabeça, né? Muito nada. Não, não tem como. Pô, mas a cultura é muito criativa mesmo, né? Pra criar esses programas assim. Pô, demais. Fazer a função dela, né? Ah, é, mas tipo, fazer sucesso pra caramba. Será que não compensava, sei lá, uma outra emissora aberta, mas que visa. Se bem que a cultura deve visar lucro também, mas. Sei lá, uma Globo da vida, uma SBT. A cultura abriu falência sempre, né? Ué? A cultura abriu falência sempre. Não, será que abriu? Eu lembro que ela tava demitindo algumas pessoas. Ela abriu. Você chegou a abrir falência, mas tava quase pra falir e, tipo, fez uma limpa lá. Não, não pode. Vamos fazer um baixinado aí, fazer uma vaquinha online. Não. O Loucademia de Polícia fez parte da infância, hein? Cara, eu nunca gostei. Cara, eu assisti Loucademia de Polícia, mas eu não lembro muito bem. Tinha o cara que fazia todos os sons que tem na face da Terra e no universo. Então, eu pensava que era, tipo, era um personagem X lá, que fazia o negócio com a boca, mas fazia parte do filme só e já era. Mas o cara faz de verdade, né? Ele faz de verdade. Eu vi uma vez ele veio numa TV aberta aqui no Brasil, não lembro que programa que foi. Mas, tipo, colocaram vários vídeos no YouTube e tal pra poder ver. O cara fazia vários sons mesmo, cara. Muito massa. Bem, voltando pra Globo, um outro programa que foi muito legal. Caça-talentos. Caça-talentos. É da Angélica, né? Da Angélica, Fada Bela. Fada Bela. Nossa. Cara, essa foi uma produção da Globo que eu achei que foi boa. Assim, tipo assim, não tem como comparar com Castelo Rá-Tim-Bum, lógico. Mas é uma das produções que pode ter chegado perto, assim, entendeu? Foi pro caminho certo, mas acabou dando merda depois. Oi, eu assisti faz umas 2 semanas no Viva. Ah, é, velho. Nossa, você vai ver os atores. Nossa, conheço. É, tem vários atores famosos. Uhum. A da Bela, com seus piriliques lá. Não lembro muito bem do contexto, mas eu lembro que eu gostava. Era uma agência de publicidade e ela trabalhava lá e o chefe, o dono da agência, apaixonadinho por ela, e ela também era. Sempre tava alguma coisa que não podia ficar, né? Aí a agência sempre tava na merda pra falir e ela sempre fazia alguma coisinha pra salvar a agência lá nas mágicas. Ah, então, eu lembro que ela era uma fada mesmo, né? Aham. Ô, louco. Eu sou mais feto daqui. Pode. Mais feto. Mais feto. Quantos anos você tem, ó? Eu sou mais feto. Até coisa. Tem só 20. Você tem só 21. 21. Nossa, eu sou mais velho que você. Sim, viu só? Ó, eu sou mais feto daqui. Não, mas eu tenho 19 e lembro essas coisas. Não, você não tem. Ah, tá bom. Tenho 19, desculpa, cara. Tenho 19. Eu esqueci que eu tenho 15. Eu tive um lapso de memória também. É, um Rugrat. Então eu tenho 16, né? O Tom tem cara que tem 16, hein? Vamos falar a verdade. O Tom tem cabelo de 16. Quer dizer, o Tom não tem cabelo de 16. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado desse podcast, que ficou gigante, gigante, gigante. Saiu, faltou muita coisa que vocês podem colocar aí nos comentários, mandar lembrança pra gente do que faltou, do que não faltou, que vocês gostaram do que a gente tenha falado, porque só do que a gente comentou e não vai pro ar, foram muitos desenhos que ficaram de fora ainda, porque quando lembramos já era tarde, não dava pra colocar mais. Espero que tenha sido tão bom pra vocês quanto foi pra gente a gravação desse podcast, que dá pra fazer a parte 2 ainda com sobra e fica muito legal de novo. Bem, daqui 15 dias tem um novo podcast chegando pra vocês. E é isso, galera. Abração. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais. Abraço. Valeu.